te detesto e amo morte, morte, morte, que talvez seja o segredo desta vida. A morte surda caminha a meu lado e eu não sei em qual esquina ela vai me beijar. O tempo é rei e permanece inabalável. O que passou tá vivo porque é intocável. E meio a livros, discos, filmes e revistas Marvel, na época que minha mente era mais instável. Deus abençoe a morte, essa noite eu morri. Só me restaram flashes, remendos do que vivi. Esse amor pelas palavras me condena, mesmo que todo o meu sangue escorra pela arena. Só que o tempo muitas vezes é um rei desleal. Vai na história que tu cria e muda todo o final. Entre as quatro estações, entre chegada e partida, o beijo da morte que talvez seja o segredo dessa vida. Renasço na poesia, em corpo e alma inteiro. Através dela dou um beijo no rosto do ceifeiro. O mundo me fez assim. Sou samurai Ronin pelos destroços. Meu único amigo é o meu fim. Fim. A morte surda caminha ao meu lado. Eu nem sei em qual esquina ela vai me beijar. Vista-se com a sua mais bela roupa quando vier me encontrar. Sociedade dos poetas mortos. Poetas mortos. Se a sociedade mata poeta, mudo minha reza, arrumo a meta, me viro pra Meca, me inspiro nos profetas. Tem discretas missões secretas, visão de gavião, sempre alerta, te dá-lhe um pá. Se tu quer, então vai lá, pode levantar, se cair, se tentar e conseguir prolongar, ver sair. A lua é refletir, vou partir, vir pra ele que brilha, que maravilha estar aqui. Mas menino, coração, pros amigos, gratidão, pros comédia, nada não. Por meu mestre que me rege, chama são orixás, homônimos e demônios que me equilibram e me trazem proteção. Chorei, se mentir, me enganei, corrigi no caminho imperfeito pra atingir a perfeição. Volação, tem de monte, parte, bate pro fronte, horizonte da vitória, nada na vida é em vão. Vai que vai, a vida que a história decida, se agida ou julga, estende o braço, puxa a mão, julgamento ou punição. O homem da decisão se precipita e irrita, quer chegar com o coração. Só correto de pureza, fé com pé de irmão, na pista de uma oportunidade, vacilação, indignação, tudo bem, vai, minha posição é fantasia. Samurai, amor eterno, minha coroa, gratidão ao meu pai. Sei que minha passagem vai ser procura diversão.